mão, lava a alma. Saúde pra correr, pra resolver. Peço calma, desejo. Pensamento aqui é forte, sem medo de viver. Desfrutar, ter mais sorte, distribuir afeto. Saber de fato que é respeito. Ouvir bem mais, falar bem menos. É, veja meu pai, mais carinho pra coroa. Família, responsa, merecem vida boa. Estudar bem mais, me formar, tirar diploma. Dá um tempo com a maconha. Do ventre ao mundo, a vida em giras. Garotos, menino, à mercê do destino. Torço pelos meus filhos. Mais experiência em comprar e vender. Aprender, virar a mesa. Certeza de vencer, sei bem. Ninguém tem guerreiro, não desiste. Segue, insiste. Se não tá bom, vai ficar bom. Da hora, agora é nós. Oi, demorou, mas é nós. Justiça divina, tarda, mas não falha. Crença ajuda se a preguiça não atrapalha. Nada cai do céu, doce vida, doce mel. Desatolo, chapéu, vida real, fel. Derrota é pros fracos, pros ratos, covarde. Você tem que querer prosperidade. Que de rosa gosto, cartão, um poema, minha dedicatória. Vergonha, a fita incompleta, minha brecha, perdoa. Na boa, sei que isso te magoou, ingrato fui. Quando tava do outro lado, isolado, apoio, amparo, era bagulho raro. Na rua, rodeado, encarcerado, esquecido. Você, só você, foi quem quis correr comigo. Parceira de valor, nem piscou, fez a minha. Preconceito, enfrentou, peitou, até família. Digna, banco, mesmo não sendo fácil. Se virou nos 30, trincou com advogado no preju. Suada, mas nunca me deu as costas. Agora sei do que é capaz uma mulher quando gosta. Minha anistia, tirando uns dias aquela foto. Você maravilhosa e nossa cria. No colo, saí, tô aqui mais uma vez, me perdoa. O tempo passou, mas não matou quem te ama. Embaçada tava a mente, acreditei que tava certo. Parei, mudei por vocês meu trajeto. A fé é certo, veto a patifaria. Minha mulher, minha filha, a luz que me guia. Tudo que eu puder, vou fazer por vocês sem preguiça. Juro que mudei de vida. Decidi pra somar, definir, pra afirmar quem é pum, quem é passo Maria. Uma pá de elemento, um maluco traidor. Não dá boi pelas costas, veneno. Tecos, berro na cintura, loucura pura. Inimigo tá na sua captura. Fé a minha armadura, positivo pensamento. Marcão represento, a cor do talento. Quem quer me pôr em xeque, vai, tenta o teste. Na febre tô que tô, vai show, pé de breque. Rap, reggae, samba é da comunidade. Artista verdadeiro vai ter imortalidade. Da voz no CD, no vinil, na colagem. Videoclipe, reportagem, invadindo lares. Nossa foto na revista, ninguém desacredita do esquema. O lema é nós roubando a cena. 20 de novembro, política de preto. Avançar, conquistar, melhorar a vida do gueto. Orgulho de ser o que sou. Sujeito, desacerto tem na área quando falta respeito. Paga pra vacilar, eu não, tô ligeiro. E você, diz aí. Desandar também não quer. Fim do lero lero, inimigo treme. Pilotão avança, domina, vence, vence.